entre nós, Senhor, vem nos purificar. A maldade não pode mais habitar. Tira de nós o fermento que nos faz cair. Que o teu amor venha nos redimir. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Em ti encontramos o caminho amado. Renovados em verdade, com sinceridade, fazemos festa em sua liberdade. Não nos deixemos levar pela ilusão de quem se diz irmão, mas vive na condenação. Julgamos com amor pela luz do teu olhar. Senhor, em ti queremos sempre caminhar. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Em ti encontramos o caminho amado. Renovados em verdade, com sinceridade, fazemos festa em sua liberdade. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Em ti encontramos o caminho amado. Renovados em verdade, com sinceridade, fazemos festa em sua liberdade.